Essa dupla é querida pelo Brasil inteiro. Duas pessoas que têm uma consideração infinita. E com certeza, tudo que eu tô vivendo hoje, eu devo a essas duas pessoas. Por favor, uma salva de palmas. Com você, Jorge e Matheus! Oi! Boa noite! Bom, nego! Seja bem-vindo, senta aí. E aí, nego? Legal, velho? E aí? Bom? Tudo bem, gente? Bonito, hein, cara? Bonito demais, bicho. Seja bem-vindo ao Boteco do Gustavo Lima. Obrigado, cara. Fica à vontade. Tem uísque nesse boteco? Tem uísque, tem cachaça, tem cerveja. Tudo bem com vocês aí, gente? Vamos lá. Olha, amor. Essa eu sei, essa eu sei. Olha, amor. Joga a mãozinha pra cima, senhora. Olha, amor, tô morrendo de saudades. Coração tá com vontade de sentir o seu pulsar. Olha, amor, eu vi todos os meus planos se perdendo em desenganos. Vi meu mundo desabar, desabar. Olha, amor, foram tantas por aí. Tive as vezes que menti, que eu tinha te esquecido. Olha, amor, eu mentia para o mundo, mas a saudade profunda fez minha vida mais sofrida. Pra cima, Goiânia, vem comigo. Olha, amor, a saudade dói demais. Roubou toda a minha paz. Tá difícil te esquecer. Olha, amor, por favor, não me esqueça. Estou perdendo a cabeça de saudade de você. No botecão do Gustavão. Seja bem-vindo. Olha, amor, foram tantas por aí. Tive as vezes que menti, que eu tinha te esquecido. Olha, amor, eu menti para profunda, fez minha vida mais sofrida. Bota a mão pra cima, Goiânia, vem comigo. Olha, amor, a saudade dói demais. Roubou toda a minha paz. Tá difícil te esquecer. Você. Olha, amor, a saudade dói demais. Roubou toda a minha paz. Tá difícil te esquecer. De você. Salva de palmas, Jorge e Matheus.